Márcio Reis é pura sofrência. Portal do Arrocha. Se arrependimento matasse, há quanto tempo eu teria morrido? A vida que levo agora é sofrimento e parece castigo. De dia a saudade me abraça, a solidão à noite me apavora. Eu estou ajoelhado pedindo pra ela voltar sem demora. A cruz que carrego é pesada, por dentro eu sinto, meu coração chora. Oh meu Deus do céu, foi que eu fiz? A Tchesca foi embora, eu vivo tão infeliz. Oh meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A Tchesca foi embora, eu vivo tão infeliz. Alô pro meu amigo Wilson Produções. A vida que levo agora é sofrimento e parece castigo. De dia a saudade me abraça, a solidão à noite me apavora. Eu estou ajoelhado pedindo pra ela voltar sem demora. A cruz que carrego é pesada, por dentro eu sinto, meu coração chora. Meu Deus do céu, que foi que eu fiz? A Jessica foi embora, eu vivo tão infeliz. Oh meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A Jessica foi embora, eu vivo tão infeliz. Oh meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A Tchesca foi embora, eu vivo tão infeliz. Oh meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A Tchesca foi embora, eu vivo tão infeliz.